Está entrando no ar. Refluxo. Refluxo. É o refluxo. Refluxo. Refluxo. Olá, amigos, está entrando no ar, eu digo no ar, mais um Refluxo, o programa radial mais legal com as informações de jornal para as pessoas de um modo geral. Olá, pessoal, vamos agora com as informações e notícias mais quentinhas que acontecem no mundo afora com o nosso giro de notícias. Refluxo informa a hora certa. 21:24. Repita. Não estou afim, o mundo vai acabar nessa sexta-feira, é o que diz o pastor americano Harold Camping. Segundo o pastor, o fim do mundo deve ocorrer amanhã, porém, Camping já errou por 3 vezes a previsão. O povo não acerta a previsão do tempo para 2 dias, vai acertar do fim do mundo. Buracos da Sabesp viram drama em São Vicente. A empresa de saneamento básico tem sido acusada por munícipes de não honrar com a sua obrigação de não concluir 100% de suas atividades. Buracos em São Vicente é uma reclamação muito antiga. Martim Afonso que o diga. Braços de uma mulher são encontrados em praia no Rio de Janeiro nesta semana. Os membros foram achados na praia do Arpoador, na Zona Sul, e levados para o IML. A polícia carioca já está investigando o caso. Acho que a mulher exagerou na abraçada. Raul Gil veta Luan Santana em seu programa. Por ter recusado diversas vezes participar do programa, o apresentador do SBT teria proibido até a simples menção do nome do cantor pop sertanejo. Haha, finalmente alguém fazendo algo de bom pela música brasileira. E agora o nosso correspondente da Bolívia no Brasil, que está ao meu lado, Márcio Ribeiro, vai nos trazer uma notícia sobre Praia Grande. Conta aí, Márcio. Já está liberado para os servidores municipais de Praia Grande o benefício da lei que autoriza a troca do valor do Vale Transporte dos funcionários públicos municipais por bicicletas. De acordo com a Prefeitura da cidade, 13 bicicletarias já estão cadastradas e prontas para receber os funcionários. Somente os servidores que estão ativos poderão requerer o benefício. Aqueles que por algum motivo não estão trabalhando, seja por licença médica ou qualquer outra questão, não poderão requerer. O valor descontado do salário do funcionário será de 6% sobre o salário base. Desta forma, a Prefeitura pretende melhorar o trânsito na cidade e contribuir com a qualidade de vida da população. Para falar dos benefícios de andar de bicicleta, falo agora com o Otacílio Figueiras, que é professor de Educação Física da Rede Estadual de Ensino. O benefício da bicicleta, aliás, a bicicleta traz vários benefícios para o corpo. Aumenta a circulação sanguínea, aumenta o fluxo da circulação sanguínea, a respiração, melhora no condicionamento físico das pernas, dos membros inferiores, proporciona melhor momentos de lazer para as pessoas, faz com que a pessoa desacelere um pouco do ritmo do dia a dia, daquele estresse do trânsito, proporcionando momentos mais agradáveis e com isso diminuir o estresse. Existe alguma restrição? Não, restrição só as pessoas que restringida por médico. No caso de algum problema ósseo ou problema articular, aí essa pessoa pode sim ter uma restrição. É bom se atentar para a altura do banco e em relação aos pedais, para ter uma angulação boa das pernas e do guidão, para que a pessoa não fique forçando a coluna no momento de utilização da bicicleta. As bicicletarias interessadas em participar do convênio devem se cadastrar na seção de cadastro do fornecedor, situado na Avenida Presidente Kennedy, número 9000, no bairro Mirim, das 9 às 16 horas. Mais informações pelo telefone 3496-2073, 3496-2073. Márcio Ribeiro para o programa O Refluxo. Obrigado, Márcio. É uma honra sempre ter no nosso programa. Como é a história? São só os ativos que recebem benefícios, Márcio? Pois é, vamos então com uma matéria do nosso outro repórter, Douglas Vital, que não é o Rubinho Barrichello, mas é um talento de pessoa. Diz aí, Douglas, o que tem de bom para hoje? A liberação do uso da maconha no Brasil é um tema muito discutido. Dezenas de passeatas a favor da descriminalização já foram realizadas em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Para falar sobre esse tema, converso agora com a socióloga Terezinha Ayubi. A senhora concorda que o Brasil fracassou no combate às drogas e que a liberação é o caminho? Olha, eu não acho que fracassou. O problema maior é que cada vez mais está aumentando o número de usuários. Então, quem patrocina, né, entre aspas, o tráfico mesmo, são os usuários. E há uma organização muito forte por parte dos traficantes. O problema maior é que há uma população altamente excludente no país por uma questão de renda, e essas pessoas excludentes, elas são praticamente aliciadas para ser uns pequenos traficantes ou mesmo os voadores que eles chamam para fazer um trato. E isso vai de uma maneira mais assim, porque não há uma intervenção do governo para profissionalizar jovens, para dar um estudo melhor, então esses são facilmente presos dos traficantes. Então isso vai reproduzindo e cada vez mais vai aumentando. E eu não sou a favor da discriminação da maconha, porque o Brasil ainda não tem uma cultura de responsabilidade, como há uma falência das funções da família, então hoje eles não conseguem transmitir valores, mas um tipo de, também de respeito ao outro. No Brasil não existe uma estimativa de quantos usuários existem, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 700 milhões de pessoas no mundo todo já fizeram uso da droga, entre eles o cantor Gilberto Gil, o jogador de vôlei Giba e o ator Marcelo Antoni. Para o programa Refluxo, Douglas Vital. E essa foi mais uma matéria alucinante do nosso repórter Douglas Vital. Até brisei com as informações. Bom, Rodrigo, acho que está na hora. E aí, vambora? Só, Márcio, com certeza. Vamos lá curtir a Naturebs. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de já. Este foi o programa Refluxo, apresentado por Douglas Vital, Pedro Henrique, Rodrigo Matos e Márcio Ribeiro. O Refluxo agradece a sua sintonia e deseja a todos um ótimo dia.